vem pra mim se for amor. Você me diz que eu sou seu ar, que me respira o tempo inteiro. Depois me diz que quer um tempo de mim. Você me faz sonhar azul, pisar na lua e olhar de frente a vida que você traz pra mim. Por amor.